Bem, 119 decimal 8, controle e 5477 transponder, gol no 924. Tá correto. Reporto para o puxo, gol 924. 924. Solo, boa tarde, gol 394, autorização Galeão. 394 Galeão, 360, nível FIAP 96857, seguro, apesulando 6, apesulando 6, grupo, apesulando 4, decola pistola 0, curva à direita, seta da El Leda, após Bitev, controle 119, decimal 8, aciona 5476. DP5491, complete aproximação e chame a torre, nono 8, decimal 95. 1895, obrigado. A do PV da Del, linha da Pós-Bineve, aciona 5476, controle 198, UP9857, depois apisolou no meia, grupo e apisolou no 4, no 394. Tá correto, é posto para o push, no 394. Nós vamos chamar na NES, no 394. Livre o pouso 910, venta de proa, 17 nós. Leve pouso pro trip 5491. Esse é para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado LS X rei da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS rei da pista no 0, reporte estabilizado, 600, ajuste no 0 no 3. Espera da 10, 1895, 1013, 6721, bom trabalho. 3230, tem estimado para isso, tá? Solo, passaredo 2230 para o táxi 44250, Salvador. Tá autorizado o táxi, via Juliette Alfa, ponte espera da 102, 118, são 612, que nega, fugindo, 118, são 95, que nega 1013, passaredo 2230. Ok, livre táxi Juliette Alfa, lá 1895, boa. O azul 4089 vai tentar passaredo, passando a retaguarda, Embraer 145, após o mesmo autorizado, vai adicionar para o táxi. Após o passarudo, o livro que está em Salvador, 1394. Confirma, pessoal. 1394. 1394, prossigo. Dá para confirmar. Saída vai ser Dael, Leda, Bidev, Abre Novembro 857, Absolu 14, é isso? Super 9857 e seguro, Porto Seguro, Serra, Golf, Romeu, Apesulo 16 e em Gruf, prossegue na Apesulo 14, ou no 394. Catango? Papatango Romeu, Papatango, contato radar, 65 milhas nordeste do VOR de Salvador, acione identificação, vou na proa de Bonf para a chegada Bonf, o ajuste no 0 no 3, chame pronto para descida. Ciente. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 040, limite ao localizador. Esquerda, 040. Afirmativa, esquerda 040, limite ao localizador. 7. O Xané 6395, reduza para 1709. Está no ideal de descida, vou ter que dizer. Xané 6395, copiou o controle? Negativo. Reduza para 1709, tráfego que o precede está a 8 milhas, a 2 milhas de duna, com 1709 e ground speed, o Xané 6395. Reduzindo agora para 1709. Vitorinho de Juliette, prossegue em condições visuais, descida para altitude de tráfego, frequência livre. Frequência livre, grato. Xané 6395, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, vive LS, 2000 pés, reporte estabilizado. Dono 600, chame a torre, nono 8, decimal 95. 2900, 600. Trip 5240, desce para 4000 pés, o ajuste na 0 na 3. 4000 com 23, limitado pelo localizador, Trip. Salvador, o Xané 6320, boa tarde. Xané 6320, acione identificação autorizada chegada Mari, desce mantém o nível 080, o ajuste na 0 na 3. 80 na chegada Mari, 6320. Bono 328, desça para o nível 050, ajuste na 03. 050, 313, Bono 328. Tá, estamos back, vamos lá, estamos back. Vou livrar direito no 21, décimo 9. Livrando direito, 219. De 12 horas, é o tráfego do Índia November Alpha. Tráfego, já mantém o corredor forte, alta, Juliette. Oi, Xané, 6320, desse mantém o nível 060. 060, 5240, tem condições de interceptar nesta proa? Afirmativo. Gente, desça para 2000, correção, 3000 pés, o ajuste na 03, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, aguardando descida para 2000 pés. Gente, plantaremos. Mike Juliette Romeu, torre 98, decimal 95. 98, decimal 95, Romeu. Controle Índia November Alpha, pede autorização para ascensão para 2.500 pés para treinamento. Índia November Alpha, se mantém a 2.500 pés. Sobe para 2.500 pés, Índia November Alpha. 3193. Prossiga na saída da El, chame Centro Recife na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. 251, 3325, 3193, uma boa tarde. Boa. Prossiga aqui o Romeu Oscar. Gente, o nome 1500 pés, vou ir para Paripe, reporte Paripe, aqui o Romeu Oscar. Itapuã, aguardando autorização para abatar. 1-0-0-3-0-3. É. 4-7-6-7-2-1, decola os 3-8, controle 1-9, decimal 8. 19-8-6-7-2-1. Zero, reporte estabilizado. Reportado, né, senhor? Controle Salvador, buenas, 6-7-2-1 da web, não sou escuta. Objeto 6721, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantenha o nível 310. 310, 6721. Dona 328, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 03, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, via chegada, reportará estabilizado no IRS X-Ray, Dona 328. Controle 6721. 6141. Prossiga 6721. Por gentileza, senhorita, seria possível voar Frotida presente? Oi, Albo da presente, aguardando Frote. Albo aguardando Frote, 6721. Salvador, boa tarde, Oceané 6141. Oceané 6141, acione identificação autorizada, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, o ajuste em Salvador na 03. Chegada Bonf, 4000 pés, 1013, Oceané 6141. Flight level is 290 that you request. O ajuste na 03. 050-60-6320. Yeah, Alpha na portinha 0 taxi e Juliette. Alpha revoltará para direto na Juliette, vou no 60. Afirma, autorizada a decolagem, venta de uma centena, 189. Decolando 1-0-2-3-0. 10, autonomia, para lá, Recife. Reporte para o táxi. Ação e chame a torre na noite, decimal 95. 18-95. 18-95. 806 tem livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10 quando pronto chama a torre. 1086, 1013 no altímetro, 10013. Matheus, também táxi Juliette Alfa no ponto de espera 1086, 1013. É uma ótima, boa noite. Número 6319. 6319, 5 graus. Passaredo 2230, decola aos 4, 1 no controle 119, decimal 8. 6198, boa. VIP 5240, reporte marca 2 terra. Catarata. O Marte já chamou na curta final para 35. Mike Juliette Romeu, fique atento a tráfego na curta final para o pistino zero. Posso, pode prosseguir até o pátio da bata. Reporte no solo controlado. Vento, uma centena no 629, ajuste no 03. Mike Juliette Romeu. Afirmativo, está atento no visual da aeronave na aproximação do 90 após prosseguir para a bata. Afirmo. Controle 6721. Prossiga 6721. Alguma possibilidade da presente voar Pratt? Negativo ainda, Frote, 6721. Sim, obrigado. Trito 5240, complete aproximação número 1 para pouso, informe Embraer 190 ingressando para decolagem assim que autorizado, informarei pista livre. É, reduzindo para aproximação. Sete Romeu, taxiando até a bata, abaixo da altitude. Ok, no visual, reporte do solo controlado, Mike Juliette Romeu. Portela no solo controlado, Romeu. Projetor 3661. Oxenero 6315 no solo aos 42. Vou livrar direito no 21 do décimo 9. 219 positivo. Tração externa reduzido total para aproximação prevista. Agregado, colaboração, tráfego avistado, formarei pista livre. Aeronave vai iniciar a corrida agora. Sete. Azul 4089, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 6129. Livre a decolagem 4089. Mike Juliette Romeu, livrou esse da 1728, ingressou na bata. Aqui, gente, estacionar livre frequência, Mike Juliette Romeu. Estacionar livre frequência, grato, Romeu. Alfa, repórter, presidente. Zulu, confirma. Confira da 1 ou 0? Sigil 050, vou prosseguir, 6320. Oxenero 6320, desce para 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. 3 mil pés, com 1013, 6320. Duna 328, passando Duna no momento, complete aproximação e chame a torre no 8, decimal 95. 1895, obrigado. 6320, desce para 2 mil pés, o ajuste na 0 na 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, o reporte estabilizado, 6320. Azul 4089, decola aos 44, controle 119, décima 8. 198, obrigado, boa tarde, 4089. Boa. Juliette Índio Zulu, reporte alinhado, pronto para decolagem. 2 Salvador, boa tarde, eu vou no 328. Vamos 328, uma boa tarde. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre, vento 1 centena, 189, ajuste no 0 no 3. Aguardando autorização de pouso, gol no 328. Torre Salvador, muito boa tarde, 9:06, pronto, ponto espera da 190. 9:06, boa tarde, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. A gente vai aguardar então, 9:06. Tipo 5400, aciona identificação autorizada chegada a Mari, daí se mantém o nível 050, o ajuste em Salvador 90, 13. 050-23-5400. Jet 6721, submantém o nível 310. Chame agora Centro Recife, 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 125-45, 2085, obrigado, bom trabalho, senhorita. 6721. Bom voo. Obrigado. Tá fora aqui, ó. Tá lá no chão, tá lá no chão. Quilo Romeu Oscar, chame a torre, 98, decimal 95. Obrigado. Papa, Papa Oscar, November Tango Echo, when you intercept the airways, upper risk 66, after ground flight plane route, take off from runway 10, right turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, Lida transition, Lima Echo Delta Alpha transition, after Lida fly direct Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu position, when you intercept the airway, upper risk 58. Scott code 5463 and frequency of departure is 119.8. Fly America 9753. Prossiga mais, Papa Lima. O 240 ligou. Alfa Kilo para 3. Alfa Kilo 3. Posição no 3. Pátio 3, quando lá tem sinalizador. Gente, pátio 3. Juliette Índia Zulu, fica atenta a estéreo turbulência na mesma, pronto, tem autorizado a sua decolagem, vento 1,00 graus, 1,612 nós. Juliette Índia Zulu. Reporte Farol da Barra. Ok, the departure will be dial, Delta Alpha Echo Lima, Lida, Lima Echo Delta Alpha, after Lida, fly direct Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu position. In Sagaz position, you will intercept the array upper whisk 5-8. Okay, we are clear to Sierra Alpha, Charlie Oscar, Federal 280, upper whisky 5-6, Sorocaba, upper Alpha 310, Ponte, in for whisky 6-6, departure 10, right turn, departure would be Dael, Leda transition, after Leda we proceed direct Sagaz, and we intercept for the airway, sir, please. Airway is upper whisk 5-8. Upper whisky 5-8. And departure control would be 119.8. Okay, just confirm transponder, please. Transponder 5463. Roger. Just correct, the first airway is upper whisk 5-8. Upper whisky 5-8. Roger. Readback is correct. Remote position, are you ready to perform pushback? Stand by 1 minute. We're going to do it here. Okay, report when you're ready. I report it. Falou, Salvador, gol 1328, Livrota, nosso escudo. Afirmativo, gol no 328, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Taxi Juliette. Táxi via Alfa, antes da Juliette, vai manter posição, gol 1328. Para o... Está pronto para o posto de estacionamento, está 3661 na posição 8. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Tan 3661 no Salvador Ilhéus, autorizado nível 140, decolagem da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto Ilhéus. 5502 no transponder, 109.8 ao controle, tá? 3661. 3661 autorizado, Ilhéus 140, da El, curva direita, Leda, após direto Ilhéus, 5502 no transponder, 19.8 ao controle. Cotejamento correto, 08 ao portão, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando o posicionamento. Alô Salvador, boa, o trip 5489 com a Novembra. Trip 5489, conquista, Novembra, confere, aguarde cópia. Pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 189, ajuste 10013. Livre pouso, 90, 6320. 3328. Trip 5489, copia 200, conquista. Firma na escuta, prossiga. Acessão para 2000, DS-17, treinamento. Alfa Vitor Juliette, aguarde para subida, informa o tráfego do India November Alfa, agora 1.500 pés, passando sua posição. Alfa Vitor Juliette, está visual com o India November Alfa e já superou o tráfego. Gente, submantenha 2.500 pés, condições visuais, Alfa Vitor Juliette, escuta permanente. Vou subir na ponta 2.500 pés, condições visuais, Alfa Vitor Juliette. Controle, boa tarde, voo 80B, 602.500. 6141, posso tê-lo, pode prosseguir 2.000 pés? 6141, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 3, autorizado LS aqui, seguindo a pista na 0, reporte estabilizado. 2.003, reporte estabilizado, graças. Juliette, em dia azul, copiou o controle? Não, desculpa. Acione 0162. 0162. Juliette, Índia Zulu. Controle, recebe gol 806. Prossiga, gol 1806. Senhora, está recebendo ou não, senhora? Negativo. Prossiga para o controle. Ah, se negativo, então tem que tentar outra frequência. Estamos cruzando 50 em ascensão 190. Bruno 806, confirme o código de transponder que foi pago junto ao solo. 5450, transponder. Estimativo, está errado, por esse motivo a gente não tem a correlação na sua aeronave. Acione 5452, você está passando 5500 na saída pública. 5452. Bruno 806, agora sim contato radar, passando nível 070, prossiga conforme autorizado e subir e mantém o nível 190. Bruno 190, 806. Oxenés 6320, solo ao 52, ao livrar direito no 21, no décimo 9. 1219 à direita, obrigado, boa tarde. Boa. No 41, complete aproximação e chame a torre no 8, decimal 95. 85 à torre, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigada, boa tarde. Trip 5400, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette, portão 3, obrigado. Oxenés 6141, pista livre, autorizado pouso, pista 1, 0, vento 090 graus, número 209, ajuste no 013. 13, posto pista 10, 6141, Oxenés. E a corredora Xé, mantenha 500 pés em condições visuais, reporte para outra barra. Lima, confirme posição. Falou 3661, teria estimado. Tá livre agora o Tantra 6108, é por táxi. Gente, apontada para o táxi, 61. 33, decimal 25. 6513, 6320, 380, boa tarde. Controle Salvador, Olimpo 03. Prossiga, Olimpo 03. Está mantendo uma centena, solicita a descida para 2 mil pés na Proa de Salvador. Olimpo 03, desce para 2 mil pés, o ajuste é no 0 no 3, voe para o farol de Itapuã. Para 2 mil pés com o 0 no 3, o ajuste na Proa do farol de Itapuã, Olimpo 03. Patrulha, o Papa Romeu Mike Papa Lima passou o farol da barra. Ciente, reporte que trouxe o Mike Papa Lima. Conquista, Cogino, Confins é o destino? Não vem, me confere, pronto, cópia. Assim, pronto, a cópia. Trip 5267, Salvador, Confins, autorizado nível 400, decolagem zona 0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida, após Leida, voa direto Bridge. Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta UP Zulu 16. 5425 no transponder, 198 ao controle. Autorizado com fins 400, 10, decola direita da El Leda, Bridge, UP Zulu, no 6, intercepta 5425 ao transponder, 198 ao controle. Correto, é a posição do pronto, tracionamento posto 43, 35267. Paragrafo. 32. Charlie, confirme, é papapapá ou papatango? Juliette de Azul, confirme estimado para pouso. Ground flying 9753. Flying 9753, over the ground. Push my car, sir. Confirm, are you ready to start up? For start up. Stand by, you are number 2 on this sector, please. Okay. 5, boa tarde. Juliette, Índia Zulu, já Visual Alfa, Moura, São Paulo. Solicita pré-fortaleza para a coordenação com o tráfego local. Juliette, Índia Zulu, desse para o tipo de tráfego, prossegue em condições visuais, frequência livre. Certo, doutor. Confirme estimado para pouso, Juliette, Índia Zulu. Mais 7 minutos. Sim. Confirmando o POB, 1-3. Afirmo, 103, 1-3. 136-61, tem livre táxi, de Juliette Alfa no ponto de espera, chama 2-806, altímetro corrigindo a torre, 1-8-95, altímetro no 0-3, bom voo. Gente, chama 2-895, 3-661, 3-3. 1-8-95 a torre, confirmado. Gente, 118-95. Solo Salvador, boa tarde, 6361-41 na Xenéfica, livrou a nossa escuta. Xené 6141, prossegue via Alfa, mantém a posição ANSA, taxiway Juliette. Alfa, Juliette, mantém 6141. Minha última aeronave, quem copiou, que modulou para o controle? Atendo Alfa, Vitor, Juliette, solicita descer para mil pés, para a regressa, jogadora. Alfa, Vitor, Juliette, desça para no mil pés, em condições visuais, ajuste no 03, reposta ingressando no Interlagos. Controle Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, torre 98, decimal 95. Torre 1-8, decimal 95, Índia November Alpha. Controle Salvador, o Papatango, rodeio Papatango, Índia Alpha, descida, 7 de bom. Controle Salvador, gol 1780. Gol 1780, desça para o nível 050 na chegada Mário, ajuste no 03. E 050 na Mário, registrado 1-0-3, solicita executar o ILS Whisky para 1-0. Ciente. Via Serra Vitor 369. Ciente, 1780. Controle, o Mike Papalima está passando através do próximo. Mike Papalima, chame a torre 98, decimal 95. Uma boa tarde. Boa. Romeu Papatango, aprovou a de bom. Romeu Papatango, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013, na proa de bom. Inicial 050, a 0 alguma coisa? Desça para 050. 050, 050 autorizado, pro Romeu Papatango. Juliette 07, o portão. Silvana Arbostan, Juliette 07, posição Graça 6141. Precisado aproximação direta ao pátio da DEI, reporte no solo controlado, vento 1110 graus, 1629, ajuste no 013, informo temos um Charlie 150, prosseguindo para a final da pista 17, prossiga para o pátio, reporte no solo sem interferir com este aproximação, Mike Papalima. Positivo, sem interferir com este aproximação da 17. Autorizado direto o pátio da Deida presente, o Mike Papalima. Afirmo. 2 Salvador, boa tarde, até 3661, ponto de espera pronto, avista o tráfego na final. Boa tarde, após a passagem do tráfego, Embraer 170 da Trip na final, ali mantém pista 10. Após a passagem do Trip, ali mantém 10, 3661. Índia November Alpha, informação tráfego, temos um helicóptero Hobbs 44 que vai prosseguir para o pátio da DEI sem interferir com esta aproximação. Confirmando ter autorizado pouso pista no zero, vento 1110 graus, 149. Índia November Alpha. Ciente do tráfego, Índia November Alpha. Só confirmando, senhor, o pouso é na 17. Do Mike Papalima? Do Índia November Alpha. Isso, é 17 mesmo, confirmando, ok? Trip 5400, solo 01, no livrar direito, no 21, decimal 9. 219, obrigado, senhor. E vou em Recife para transmitir o seu plano para o operador, o mais rápido possível. Aguarde aí no máximo uns 5 minutinhos. Decimal 95. 1-8-9-5, hotel Zulu Charlie. Nove de Scott.